Ele está por perto no tempo certo, onde há trevas brilhará sua luz. Quando a vida torna-se difícil, é só clamar o nome de Jesus. Ele derrota todo o seu problema, pois já derrotou todo o inferno. Quando você pensa que está sozinho, ele diz: filho, eu estou por perto. Ao ouvir a voz do Criador, você se sente seguro, sabendo que ele está vivo e que tem ciência de tudo. E que tem ciência de tudo. Yeah.